Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino e eficaz. Esse sangue ao coração força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir.